começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra e exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Filho, sou o Felipe Esquita. Esse cara sou eu. Evandinho de Fritos. Olá, jovens. Bruno Caralho. Não, tá aqui. Fiz uma abertura especial pra todo mundo que ficou xingando a gente naquele programa que a gente xingou o Roberto Carlos aí. Caraca, meu Deus do céu, mano. Né, o pessoal ficou com raiva aí. A galera, esse podcast aí, ficaram, porra, foi ruim pra imagem do load, hein, mano. É. Como se não tivesse preocupado com Felizmente, isso. Felizmente, queria dizer que só lamento, porra. Roberto Carlos é uma merda mesmo. Mas tô... o rei do... Não, e o Elvis, o rei do rock? Rei do roubo. Elvis, o rei do rock. Ninguém considera Elvis o rei do rock. A gente teve um recente aí, que foi o do... qual foi, cara? Do Beatles, né? É sempre que a gente fala dos Beatles, é um péssima ideia, né? No fim das contas, né? 99 Vidas tem seus perseguidos, que é o que? Os Beatles? Eu adoro os Beatles, tá? Mas a maioria aparentemente não gosta. Mas o Legião Urbana, por exemplo, é uma banda que... Aí não tem... Aí que tá, eu entendo quem gosta da hora, mas, porra, aqui... Deus está triste com tanto Legião Urbana. Vamos lá, vamos responder perguntinhas. Perguntinhas aqui do Guilherme Batista, lá no Hotmart. Temos um post lá, tá? Pode deixar sua mensagem lá, que em algum momento a gente vai dar uma lidinha. Sabe o que é o Legião Urbana pra mim? Eu lembrei, tô rindo sozinho aqui, desculpa. Aquele áudio do Igor Guimarães falando: enfim, o abacaxi no meu cu, mas não me envolve nisso. Vocês já viram? É essa porra aí, mano, não dá. Legião Urbana na hora veio isso aí na minha cabeça. Guilherme perguntou: cadê os casts continuando Devil May Cry, Kingdom Hearts, etc? Cara, vamos falar uma parada aqui sobre esses podcasts que são continuações e etc. O Devil May Cry, por exemplo, a gente fez pelo meme. A gente sabe que o primeiro jogo é um jogo muito bacana. E tudo mais. Mas as sequências não são tão legais assim, sabe? Sim. Então meio que a gente já me colocou na cabeça de, cara, falamos já de Devil May Cry, né? É isso daí, já chegamos num patamar ali. Ou, por exemplo, um que ele pediu aqui do Kingdom Hearts, concordo. Kingdom Hearts 2, inclusive, é bem bacana. Nossa, mas é confuso a história. É muito confuso, porque a série é toda confusa, né? Eu fico fazendo de Devil May Cry do que de Kingdom Hearts. Mais fácil. É muito mais fácil, né, pelo menos. Né? Mas o Kingdom Hearts 2, inclusive, ele é melhor do que o primeiro. Sim. Como jogo. Né? Com certeza. Mas é um jogo que requer um pouco mais de trabalho. RPGs, no Frigir dos Ovos... eles são mais complicados pra fazer. Tipo, muita gente pede pra gente fazer do Mass Effect. Mass Effect é uma franquia excelente. Acho, inclusive, o Mass Effect 2 melhor do que o primeiro. Jogou, Felipe? Eu joguei só o 2. Eu joguei o 1 e o 2. Você não jogou o 1? Não. Meu Deus. Eu não joguei o 3, por exemplo, né? Eu comecei a jogar e achei chatão. Nessa época mais... dos videogames aí, eu fazia essas absurdas, coisas absurdas várias vezes. Eu joguei o Uncharted 2 antes de jogar o 1. Aí errou feio. É. E a diferença é bizarra, né? Sim, muito diferente. Eu fiquei surpreso com a mensagem que tu mandou aí. Tá nos comentários lá, ó. Cara, nos comentários, 99 vidas, eles são... Esse último, a gente pode fazer um bônus qualquer dia, além dos comentários. É, vamos fazer isso no próximo aí. Porque eu vou dizer, mano, tem cada uma que aparece. Então é um pouco mais complicado a gente fazer desses jogos que são maiores, assim. Tipo, a gente fazer de jogos clássicos do Super Nintendo, até do PlayStation 1... Mas mais do Super Nintendo e Mega Drive é muito mais fácil pra gente fazer. Sim. São jogos menores, né? São jogos menores. Igual a gente fez o do Mickey recentemente e tal. Exatamente. A gente fez alguns desses que a gente faz do remakes, né? É um pouco mais de boa. Tipo o da Aladdin que a gente fez, do Quackshot. Street Fighter 2, por exemplo. É muito mais tranquilo a gente fazer mesmo. Por exemplo, a gente vai fazer do Sonic 2 muito em breve. A gente já fez o do remake do Sonic 1 e foi muito bacana. Vamos fazer do Sonic 2. Então, esses são mais de boas pra fazer. Mas tem alguns jogos que a gente fez os primeiros e eu não sei se a gente tem tanto interesse de fazer as continuações, né? Eu sei que o pessoal pede, né? Porque é normal, cara. Às vezes, por exemplo, Kingdom Hearts 2, ele é um jogo muito querido pelas pessoas, né? E é meio que quase unanimidade que ele é melhor do que o primeiro, né? E aí as pessoas pegam, tipo, a franquia Resident Evil e falam assim: porra, mas vocês fazem todos Resident Evil, tem todas as consequências, etc. Além da gente ter um especialista que a gente sempre chama, né? Exatamente, é. Provavelmente não teria tanto cast se não existisse a Monique. Exatamente. Provavelmente a gente tinha parado nos três primeiros ali, do PlayStation. Ou faria uns amontoados, tá ligado? Exato. Juntando vários jogos em um só. É. Mas eu entendo o pedido Mas quem sabe? Quem sabe que a gente não faz, nada, né? É impossível. Nada é impossível. É, pra ser possível também não é fácil não, viu, parceiro? Tipo essa galera que fica pedindo nos comentários de podcast sobre Animal Crossing. Algum momento vai rolar, cara. A gente chama o coelho, não, chama outra pessoa. Não tem como. É. Chama o Emílio, tanto ele encheu o saco. É, e a gente vai falar em algum momento. Ou, sei lá, o Mass Effect é possível. Só que tem a gente que é muito fã de Mass Effect aí. Dá pra gente tentar fazer um dia. Acho que a gente podia matar alguns desses aí. Matar, no sentido que eu digo, fazer o programa, tá, gente? Não é sim. Matar a ideia 2024, de 2024 é o ano de cumprir promessas. Matar o cara que sugeriu. Não é isso não. É fazer um Mass Effect, começar os Souls aí direito. Sim, fazer Demon Souls, Dark Souls, né? Isso. Fazer esses jogos todos aí. Tem alguns que a gente vai tirar da lista em 2024. Até porque é maneiro também a gente falar de mais jogos, né? A gente faz muito nostalgia, muitas listas e tudo, e acho que falar de jogos especificamente é interessante. Então, seja a oportunidade de talvez do ano que vem a gente falar bastante, né? Vamos lá, Rodrigo Torquato da Silva Júnior. Jogos que marcaram muito a nossa vida, mas que não conseguimos voltar pra rejogar, por diferentes motivos. Tipo aquele jogo fantástico que você zerou só uma vez, tipo Life Strange, eu zerei apenas uma vez e não tenho muita vontade de jogar. Jogo de história fechada assim, raramente eu volto. É, tipo To The Moon, a gente não joga duas vezes. Não, vai ser. Até daria pra ver se tem, relembrar a experiência e tal. Mas é tanta coisa nova, bicho. Teve que a gente tava falando no outro cast de época, né? A minha época do Rainbow Six foi loucura. Sim. Vivia assim em função de jogar Rainbow Six e depois passou. E hoje em dia ele ainda tá aí, só que eu não tenho o menor interesse em jogar, tá ligado? Joguei, sei lá, quase 1000 horas somando tudo e tá bom. Eu tenho uma parada dessa com World of Warcraft. Eu joguei por muitos anos e de vez em quando eu tenho vem aquela vontade assim, pai, será que eu volto a jogar World of Warcraft, hein? Era tão legal, me divertia tanto e eu conheço tanto esse mapa, essas coisas e tudo. Será que não vale a pena voltar? Aí depois passa também, né? Graças a Deus. Sim. Porque é foda. Eu tive muito com o Destiny, o próprio Warzone que eu falei, mas também são coisas que... Eu acho, o sentimento é muito parecido com o do Evandro, assim. Pô, eu joguei bastante disso, acho que tá bom. Já deu, né? Vamos jogar outras paradas? O FIFA não tem isso não, hein, mano? Ano após ano eu tô lá dando dinheiro pra ele. Mas porque você gosta muito de futebol, é diferente, eu acho que eu... Nossa, esse novo tem uns driblezinhos bons pra caralho. Eu tô bem distanciado do FIFA aí. Tem uns anos já, Felipe. Largou as drogas? EA Sports? Cara, deve ter uns 7, 8 meses que eu não jogo um segundo de FIFA. Mas você jogou 23? Joguei. Ah, então você tá aí ainda, pô. Por enquanto eu tô em recuperação. Você vai cair no EA 24, no FC 24. O último FIFA que eu joguei foi o 2021. Ah, e o João Dias já tá largando. Consegui. Pior que eu tô pensando aqui, eu acho que eu não joguei o 23. Eu só jogava FIFA, mano. Eu só jogava FIFA, caralho. Porque o 23 saiu no Game Pass, esses negócios não tem tanto tempo, né? Ah, recente. Eu acho que eu não joguei o 23. Tô no 22. 22 foi o último que eu joguei no comecinho desse ano. É, eu sempre gostei muito de jogos de futebol e ficava até chato, porque eu não tinha nem vontade de começar a jogar outros jogos assim, sabe? Eu só jogava FIFA mesmo. Já sabe que tá ali, só eu com o Roger de novo. É. Agora que não tem nenhum jogo realmente bom rolando, mano, eu vou jogar de noite. Tem 3 dias por semana eu jogo de noite, às vezes mais. É. Aí o Overwatch já tá lá aberto. Ah, acha o jogo aí pra nós. Sim. Aí você vai, né? Igual otário. A pergunta aqui que eu vou pular. Treta? O Leonardo, ele pergunta assim, qual o motivo do Evan demonstrar antipatia quanto ao Easy e citado na bancada? Pense um pouco, né, Leonardo? Por favor, você consegue. Pergunta no grupo, o que vocês acham? Por que eu vou ter antipatia? Vê que eu vou te responder. Tem gente esperta no grupo. Eu leio a pergunta? Pode deixar. Já leu e já respondi. Já leu, né? É que as pessoas também acham que simplesmente... Se a pessoa demonstra uma mudança de comportamento, tá tudo resolvido, sabe? Pelo menos é demonstrado online uma mudança de algo. Aí você pensa assim, pronto, né? Tá resolvida a treta. Cara, não é assim, né, gente? Tem coisas que realmente não se apagam assim, né? Mano, e tá resolvida a parada também, né? Deixa ele lá do lado dele e me deixa do meu lado. É isso, gente. Como o juiz com a mãozinha pra cima, segue o jogo. Segue o jogo. Já é uma parada que tá, tipo... Resolvido no sentido de finalizada, né, cara? Não tem o que cavar em cima disso, né? Não tem... Pega o jogo, né? O Rafael Duquenne, dos principais jogos de 2023, qual dão mais preguiça pra você jogar? O Baldur's Gate também. Como fácil... Nossa, mas nem... Jogaria de novo o Homem-Aranha e faria 100%. Quando eu vejo o pessoal lá girando o dadinho... É, então... Nunca, mano. Caralho, aí zero. Eu já... Jogaria o Zelda. Pode apagar meu save do Zelda lá e falar... Limpa o mapa de fácil. Novo. Eu também limpo. Faria fácil. Agora, nossa, mas não me pega nunca, mano. Eu tentei, de novo. A gente falou disso no outro cast também. Mas não tem como, não, né? Meu Deus, puta, que texto pra caralho. Convencer. E acha uma vaca e conversa com a vaca. e joga o dado pra ver se a vaca é ser humana ou não. Puta, nem os Nerd Play, que geralmente eu assisto todos, eu tô pulando, mano. E tem a Kat no Nerd Play, mas não, nem o carisma na caixa tá me segurando pra assistir. Esse jogo é chato demais, caralho. E a galera é apaixonada, né? Pra caralho, tem um monte no grupo aí. E é foda que é que eu entendo, mano, mas, caralho, é tão oposto ao que eu quero pra videogame, tá ligado? Exatamente, é uma coisa que eu realmente não quero pra videogame, é o que tem no Baldur's Gate. E foi uma parada que me afastou, por exemplo, dos jogos de RPG, por exemplo, tradicionais, assim, saca? A mecânica, sabe, já não conversa mais comigo. Aí você coloca a mecânica, que é mais travada ainda, que é mais cadenciada ainda, é o putz grilo. Sim. Cara. É o tipo de experiência que eu quero ter em videogame. Em termos de história, deve ser maneiro, sabe? Deve ser bem maneiro a história em si. É capaz de ganhar o jogo do ano, hein? Infelizmente. É. Vai tirar do Zelda, mas eu acho que não tira. Não vou jogar nunca. Não sei não. Zelda, acho que ele vai sofrer com o fator de sair nunca, em janeiro, mas, mano. Eu não sei nunca, mas, tipo, nada do que rolou esse ano, tipo, todo esse alvoroço me fez querer jogar. Um que tá um pouco abaixo também foi o próprio Sea of Stars lá. Cara, pô, bem legal. Ah, do caralho. Parece tipo ser legal. Eu baixei, mas joguei bonitinho. Tipo, a ideia desses jogos é muito boa, assim, pô. Eu gosto pra caramba de Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Legend of Mana e tal. Mas a ideia desses jogos hoje em dia, tipo, sei lá, eu tenho uma preguiça. Mas eu acho que o do Sea of Stars, ele tem uma parada, Felipe, que ele não quer ser a complexidade do universo, entendeu? Ele não tem essa ambição de ser, olha, pra você se movimentar, você tem que fazer basicamente um truque no controle, sabe? É, ele tem sua ele é um pouco... Ele é um RPG tradicional, entendeu? Ele pega inspiração em Chrono Trigger, no próprio Final Fantasy do Falou. É, no Final Fantasy VI, especificamente. Mas ele tem uma história bem bacana, sabe? Que é motivadora. E os combates são de RPG clássico, assim. É uma coisa que eu não gosto mais atualmente. Mas eu sempre fui apaixonado na época ali do PlayStation. Era o que tinha, né? O RPG era isso, né? Antigamente. É, sei lá. Eu já gostava muito desses jogos quando era mais novo. Eu falo muito do Earthbound, que a gente falou aqui e tal. Eu falei Seren Mana, Secret of Mana, Legend of Mana. Mas hoje em dia eu vejo essa parada e falo, pô, legal, bonito, mas, pô, mano, não tô afim. É um bagulho que... É, acho que o ritmo pega muito. É, sei lá. Nem o advento do Switch é um negócio que me... Não, e aí vem o público dizer, caraca, mas também vocês nem querem jogar mais videogame. Caraca, a gente joga videogame pra caralho, irmão, né? Esse ano eu joguei pra caralho. Eu diria que eu joguei mais esse ano do que ano passado, inclusive. Peguei Mortal Kombat 1, hein? Perdi Mortal Kombat 1 na Black Friday também. Aí eu falei, deixa eu ver só os Fatality. Fiquei quase 3 horas mexendo no jogo. É, tentando fazer combi, vendo... É foda, mano. Videogames. O próprio Super Mario Wonder aí, que a gente jogou e se apaixonou pela parada, o Zelda mesmo. Acho que foi um ano muito bom pra videogame nesse sentido. Esse programa vai ser bom, do Melhores do Ano. Vai ser interessante. Walter Menezes. 100 milhões de dólares ou ter 15 anos novamente? Oh, shit. Here we go again. Ah, sai daí. 100 milhões, claro, né? Já 15 anos. Não, 15 anos é foda. Não sei lá. 100 milhões, é muito dinheiro, porra. Né? É que quanto mais você tá ficando velho... Tipo assim, é porque a gente tem uma idade ainda razoável, eu diria. Mas se você tivesse seus 60, 70 anos... 15 anos, com certeza. Sim. 100 milhões. É, você ia viver outra vida, né? Porque com 100 milhões caraca. Aqui, eu tendo 41, eu consigo viver muita coisa foda com 100 milhões de dólares. Cara, 100 milhões de dólares é muito dinheiro. É muito dinheiro, cara. De dólar, né, mano? Tipo assim... É, 500 milhões de reais. Porra. Você ia ter 5 milhões todo ano, todo mês. Possível de gastar. O Davi Fernandes perguntou aqui, ó. Lendas de videogames que existiam na infância de vocês. Lendas, deixa eu ver aqui. Lendas o de primo videogame. Do Japão, essas coisas? É, eu acho que era lendas urbanas dos videogames. Tipo que dava pra jogá-lo com o Luigi no Mario 64. Eu acho que essa é uma delas. Que tinha mais um mundo no Crash 3 pra baixo. Que tinha o Akuma no Resident Evil 2. Isso aí era clássico mesmo. E tinha o Tofu, né, que é pior. Que você poderia conseguir a Triforce no Ocarina of Time. Essa aí de fórum, era, a galera ficava loucura. Não sei quem conseguiu, meu Deus. E era o Shenlong no Street Fighter 2. Essas lendas são muito paias também, né? 10 lendas humanas no videogame. Deixa eu ver aqui o okay. O da hora era quando os caras vinham com a mentirada, pô. Que é. Não sei quem viu, não sei o que, não sei aonde. E eu já contei aqui em um 99 antigo, de uma vez que o moleque chegou, ele tinha visto no fliperama o X-Men versus Street Fighter. E ele chegou contando isso pra gente. E a gente, até parece, cara. Tava o Ryu contra o Wolverine, tá maluco? É verdade, porra. É. O Ryu tinha um Hadouken do tamanho dele. Então, e beleza. A gente já tava achando mentira, mano. E a hora que ele mandou essa daí, tá bom. O Ryu tinha um Hadouken do tamanho dele. E o jogo realmente existe, tá ligado? Tem um negócio que, por muito tempo, era lenda urbana e se tornou real, né? Realmente existia, que era o cemitério dos cartuchos, né? Que era onde foi enterrado o ET, né? ET, Pac-Man, ET, e outros, né? Jogos, pode, né? Crer. E aí realmente se comprovou, né? Tem um documentário, inclusive, sobre isso. É, deixa eu ver mais aqui, mais um aqui. Deixa eu ver. Diz que no Shadow of Colossus tinha um colosso misterioso. Tava escondido. Mas ninguém, né, nunca descobriu ele. Hoje em dia já era esse rolê aí, né? Porque os caras fazem data mining do código. Sim. Do jogo. É. Lançou, só olhar o código, se tiver alguma coisa muito escondida, o nego pega. O próprio Mortal Kombat aí vazou os personagens que ia sair depois, antes do jogo sair? Sim. É, quando você jogava Street Fighter e aparecia escrito lá, né, o You Must Defeat Shenlong to Stand a Chance. Você tem que derrotar Shenlong pra ter uma chance. E aí, essa parada meio que viralizou, o pessoal pensando que tinha que brigar com o Shenlong em algum momento. Viralizou, existia isso nos anos 90? É, viralizou do jeito que dava pra viralizar, né? Não existia essa palavra, né, nessa época. Viralizou nas locadoras isso daí, né? Mais perguntinhas aqui pra gente fechar. Se o rio secar, jacaré não sei quando. O lado da piadista aí, que tá certo. Por que não andaria? E na água nada, né? É, mano. Ele já não anda no seco? Então, a pergunta não tem sentido, cara. O jacaré anda no seco. No seco anda, sim. No meu, nem fudendo. Porra, imagina um jacaré, Felipe. Pô, rolou aqui em BH, não, Lagoa Santa. Calma do aí, dia, cara. O jacaré... No calma aí. De quem? Calma aí. Tem muitas nas lagoas aqui em Lagoa Santa. E a galera caminhando assim, o jacaré atravessando a rua, filho. Grandão o jacaré. E a galera nem aí. A galera correndo em volta dele, tá ligado? Correndo de manhãzinha. Não, mas assim. Ele só andando de bobeira lá, tá bom. Ó, concursinho de piadas, tá? A vida do professor. Deve ser difícil ser professor de natação. Você ensina e o aluno nada. Meu Deus. Foi bom, não é? Não, né? Eu vi esses dias na própria natação. E foi o professor que fez, olha só, Irani. Deve ser piada bem comum dos professores. Não, ele falou, eu tô ensinando na aula aqui, vocês nadem, ha, ha, ha. Caralho, mano. Tô nadando aqui, um filho da puta. E aí, ó, outra aqui. Nós chamamos de meio ambiente porque já destruímos a metade? Meio ambiente. Nós destruímos muito mais que a metade. Ó, dois amigos se encontram por acaso na rua. Jaime, preciso de R$100. Aí o outro fala assim, sinto muito, Alfredo. Nunca ando com dinheiro na carteira. E em casa? Em casa estão todos bem, obrigado. Essas aí me pegam um pouco, mano. Essas de tipo, que é o nome da pessoa, tá ligado? É o Alfredo e o Jaime. Deixa eu ver mais aqui, ó. Joãozinho ligando pro açougue, tá? A mãe pediu pro Joãozinho ligar pro açougue. E aí assim, o senhor tem pé de porco? Tenho sim. E orelha de porco? Tenho sim. Tem rabo de porco? Também tenho. E costela de porco? Tenho. Tem focinho de porco? Também tenho. Nossa, o senhor deve ser muito feio. Essa é uma das mais feias, mano. Essas aí... Essa é uma das mais Toledo do caralho. Ó, dois amigos batem um papo na lanchonete. Essa noite eu sonhei que ganhava R$1 milhão, como meu pai. Seu pai ganhou R$1 milhão? Não, ele sonhou também. Sonhou junto, caralho. Foi muita... Camadas da piada. Essa aqui, papo de escritório, tá? O que uma impressora falou pra outra? Essa folha é sua ou é impressão minha? Porque a galinha bateu a cabeça na contra a parede pra ficar com o galo. Você sabe qual é a montanha mais limpa de todas? O vulcão. Porque primeiro solta as cinzas e depois lava. Foi boa. Tô pensando na L no. E o Diogo, aquela cara de bunda. Exatamente. A gente é o Diogo. Sabia que meu irmão anda de bicicleta desde os 4 anos? Aí a outra pessoa falou assim: então é melhor você se apressar, pois ele já deve estar bem longe. Caralho. É, muito bom. Última pergunta. Última pergunta, vamos lá. Última pergunta. Gabriel Pacheco, como você se imagina daqui a 10 anos? Puta que pariu, mano. De novo. Velho. A gente não vai responder essa pergunta a cada 5 bônus? Evan, daqui a 10 anos, cinquentinha, hein? Porra, espero não estar trabalhando mais, não aguento mais. Deus tá triste com o Evan trabalhando tanto. Eu queria... Nossa, nego... Deus tá triste com tanta reunião. É, né? Com tanto capitalismo. Esses dias eu tava com essa discussão de novo, eterna, de se eu trabalharia ou não, se tivesse muito dinheiro. Pelo amor de Deus, comecei rico e não Coringa, mano. Trabalhar as ideias dessa galera, tá ligado? Eu não quero parar de trabalhar com pouco dinheiro, imagina com muito. O cara rindo, botar a mão na cabeça, assim, que não Coringa. Eu já nem tenho muito, editor. Mano, trabalhar, Felipe, pelo amor de Deus. A gente veio de uma geração que se vangloriava pelo trabalho, né? Tipo assim, não, é isso aí, é o trabalho que dignifica. Trabalho enobrece o homem, Que papinho, gente, né? Quem gosta de trabalhar, caralho, né? A gente passa mais tempo da vida trabalhando do que vivendo, porra. Exatamente. E eu tava falando disso com uma pessoa que, inclusive, venceu o capitalismo. E ele falou isso daí. Ele falou, porra, mas se for ver, eu fiquei, sei lá, 25 anos trabalhando. E agora eu tô há dois aproveitando. É. E era isso, tá ligado? Tipo, o normal, o foda, o triste é isso. O normal é a pessoa não aproveitar nada, mano. É trabalhar. Teve uma imagem que eu vi esses dias, bem triste, inclusive, falando assim, quanto menos você percebe, você está vivendo no seu trabalho e dormindo, só dormindo na sua casa. É. Tá ligado? Tipo, a pessoa fica mais tempo no trabalho do que em casa. Ela só vai pagar pra casa. É o negócio das semanas, cara. Você passa o dia, a semana inteira trabalhando. Você chega em casa cansado, não consegue fazer nada porque você tá cansado e você precisa descansar pra continuar trabalhando. Vai trabalhar no dia seguinte. De novo. Pra aguentar trabalhar, né? Foda. É foda, mano. Aí no fim de semana, você quer o quê? Você quer descansar. Pra tá de boa na segunda. Puta que pariu, não tenho nada pra reclamar, mano. Tipo, eu trabalho numa empresa que eu acho da hora, com coisa que eu gosto de fazer, e é de casa. Tipo, eu não tenho esse problema. Sim. De ter que me locomover fisicamente até o trabalho, tá ligado? É, o home office, ele ajudou um pouco disso, né? Não, e mesmo assim, se eu tivesse se opção, pudesse, não. Amanhã eu não falei mais nada. Nunca mais mexi no computador. Pariu. Mano, me deixa comer e ir pra academia. E já era. E jogar Overwatch. Que essas perguntas aí, 100 milhões e não sei o quê, o dinheiro ele sempre vai vencer no fim das contas. Não tem como. Resolve muito problema, mano. No modelo atual que a gente vive, que é o capitalismo, não tem como, cara. A gente fala, ai, porra, viajar é da hora, quero viajar pra caralho. Precisa do quê? Dinheiro. Aí o cara pergunta, Evandro. Ah, mas também vocês querem vida boa. Sim, é isso aí mesmo. Quem não quer, porra? Você não quer, não? Você quer sofrer? Tá sacanagem. Passa aqui, mano. Quem mora em São Paulo aí vê a matéria de manhã. Ou até passa por isso. Toda santa semana a porra do trem tá com problema. Não, estamos vendo, não sei o que. Aí vai lá falar com o prefeito, vai falar com o governador. Galera se fudendo pra ir trabalhar, mano. Gente que entra, sei lá, 9 horas da manhã, sai de casa 6:30, tá ligado? Como é que você é saudável, bicho? Não, e tem dias que você entende aquela parada que fala assim, a pessoa fala, bom dia, e você, o que tem de bom? Você entende às vezes assim, é real. Não, mano, o geral, a galera é muito fodida, cara. Por isso que eu nem reclamo. Tipo assim, a gente comenta e tal, mas eu sei que minha vida é um mamãozinho com açúcar, tá? Sim. Nesses últimos anos, pelo menos. Eu já tive a época de sair, da época que eu trabalhei de agência, de acordar cedaço e pra entrar lá 8:30, 9 horas, sem hora pra sair, porque a agência é essa loucura, e chegar em casa 11 da noite, mano. Pra no outro dia de novo, 7 horas da manhã sair, tá ligado? E era essa vida aí. Aí chegava sábado, não queria fazer nada, porque tava podre. Aí domingo tava um pouquinho descansado, mas você já sabia que tinha que trabalhar de novo na segunda, e aí descansava mais pra... Mano, que época do caralho. E tem muita gente que é essa porra aí pra pior, sabe? Trabalha longe, tem gente que tem dois empregos, tem gente, porra, mulher se ferra mais ainda porque tem que cuidar da casa, que a galera não sabe fazer nada e tal. Caralho, eu não é, eu queria esse sentimento. Hoje em dia não se aceita mais, cara. Homem que não sabe fazer porra nenhuma de casa, mano. É vergonhoso. É vergonhoso. Sabe? Eu sempre achei vergonhoso. A pessoa assim, nossa, não sei fazer nenhum ovo. Cara, você tá passando vergonha, você é um lixo. Porque é um absurdo. Tem que hoje saber, em dia, mano. Isso, mano. Você tem que saber. Eu falei fazer esses dias lá no Mosqueteiros. A pessoa pode não gostar, eu entendo. Porra, acho que cozinhar é chatão. Show, doidão. É chato mesmo. Depois tem que lavar a louça e o caralho. Mas não saber fazer um PF da vida é impossível, mano. Outra coisa que me deixa puta, Evandro, é o negócio do... Não, eu ajudo em casa. Eu ajudo o caralho, a casa não é tua também, não, porra. Esses como assim tu tá ajuda em casa, mano? Essa semana eu vi o Masterchef Idosos lá, Masterchef Mais, que começou essa semana. E aí teve um velho lá que tomou essa invertida aí ao vivo da Ana Paula, mano. Não, ela perguntou, você cozinha faz tempo, não sei o quê? Aí ele, eu gosto de ajudar a minha mulher. Filha, ela já tomou... Nossa, tomou a invertida do Twitter. Como assim ajudar? Você não tem que ajudar, é obrigação fazer as coisas de casa. E o velho só tava ali interagindo, coitado. Mas é mesmo, concordo, não é ajuda, tá ligado? Isso é obrigação, mano. É que por muito tempo a gente foi convencido que era isso daí, a realidade mesmo, né? Tipo assim, o homem que faz a parada, ele é tipo, ele tá tipo ajudando, né? Ajudando em casa. E no fim você percebe, cara. No fim você percebe que você não tá ajudando porra nenhuma. Tipo, eu vejo gente varrendo a casa e falando, ai. Você quer o quê? O que? Aplauso? É a sua casa, porra, né? Aí, sei lá, que eu sempre fui muito organizado e muito fresco com essas coisas. Desde muito adolescente, sei lá, 12, 13 anos, eu lavava meu prato em casa, filho. Sim. Muito tempo, tá ligado? Bem antes de eu morar sozinho. Porque eu achava bizarro o rolê da minha mãe fazer as coisas sozinha, tudo. Eu vejo... Pô, comida. Minha mãe colocava comida pro meu pai, mano. É doideira isso, mano. Isso, que isso ser humano é, que é não é capaz de fazer seu próprio prato, sim, caralho. É doideira. E eu achava, sempre achei bizarraço. Sem ter conversa com ninguém nem nada, eu achava errado, tá ligado? No meu íntimo, eu achava errado. A galera casa parece que é pra ter uma outra mãe, né? Aí eu ia lá, cara, fazia meu pratinho, terminava de comer, ia lá e lavava e guardava. É bizarro demais, né? Tipo assim, na minha cabeça era o mínimo, saca? Sim, sim. Só sim. Que o povo acha ok, tipo assim, eu vou jogar aqui e alguém vai lavar pra mim, foda-se. Mano, eu sempre achei isso uma doideira foda. E quando você sai de casa, você aprende as coisas também, né? Diz assim, olha, se você não fizer, vai ficar tudo lixão aí, né? Tem, a pessoa tem que ser autossuficiente pra algumas coisas, mano. Saber lavar um chão, limpar, tereréu. Mano, sei lá, eu respeito bem mais alguém que sabe fazer essas coisas. E, de novo, argumentar que não gosta, acho show. É. Porque, porra, não gosto de cozinhar, não sei... Nem gosto de limpar a casa mesmo não, cara. É um saco isso, tem que ficar lá pra casa. Hora. Gosto da hora. Um bom podcast ter esse momento de... Sim, ele é um momento de relaxamento. Ele te desfoca muito das coisas de trabalho, sim, e etc, né? Ou de cozinhar também, tá ligado? Mas aí é aquilo, eu entendo, porque é gosto. Tipo, é uma parada que eu gosto de fazer. Sim. Agora, esses dias também, contei no Mosqueteiro. Esses dias eu entrei em choque, mano. Porque, como alguns ouvintes sabem, eu moro perto de uma região de galera muito rica, que é a Alphaville aqui em São Paulo. E aí, eu fico em... Minha academia que eu faço é em Alphaville. E eu vou direto em um mercado de Playboy Monstro, que é perto da academia em Alphaville, que é o Oba. Que é um mercado meio carinho e tal, não sei, da fazenda pra sua casa, blá, blá, blá. Aí esses dias eu tô lá no domingo comprando algumas coisas, que vende lá, que são poucas coisas que são baratas lá. Aí tinha um casal, que eu não era namorado, dava pra perceber, mas eles tinham algum grau de parentesco, sei lá, primo, irmão, alguma coisa do tipo. Aí a menina vira pro cara e fala assim, e se comprar linguiça? Aí eu deduzi, eles já criei a fica na minha cabeça, né? Eles devem estar sozinhos em casa, caçando alguma comida pra fazer. Aí o cara vira pra menina e fala assim, mas você sabe fazer? Aí eu já, caralho, não é difícil fazer uma linguiça, mano. Não é, é difícil. Aí ela vira e fala assim, ué, não é só jogar na frigideira? Aí, eita porra, é exatamente essa situação que tá acontecendo, tá ligado? Porque era domingo, eles não deviam ter empregado em casa, sei lá por que motivo, não quis pedir iFood. E eles estavam nesse debate, Felipe, de se comprava ou não uma linguiça e como, qual a dificuldade de se fazer uma linguiça, cara. Foda, mano, isso aí não tem como. Tá ligado? Não, há dois adultos, tá, da nossa faixa etária. Não era adolescente, não, era tipo assim, 30 mais, se pá, pela cara dos dois. E as pessoas não sabem fritar um bife, mano. Tá ligado? Show, sou rico, não preciso. Minha família sempre foi milionária. Beleza. Mas você tem que saber, cara. Catar uma frigideira, jogar um azeite e jogar uma carne, porra. Nunca nem entrou na cozinha, né? É, mano, é loucura. Tipo assim, tá, não porra. Não viu alguém fazendo, fome, então. Tá ligado? É, caralho. Eu, quando me mudei, e aí é assim, as experiências, né? De você ter que fazer as coisas, né? Todas. E aí, tipo assim, eu queria comer um purê de batatas, cara. E eu falei assim, não sei fazer. Botei no YouTube hoje e aprendi em dia a fazer, caralho. Exatamente. É impossível não ter... A coisa mais ridícula do mundo fazer um purê, caralho. Mil. Você acha shorts aí ensinando a fazer um purê, sabe? De tão rápido que é, né? E se você errar, não vai ficar ruim, não. Vai ficar um purê da hora. Porque é muito impossível o cara errar um purê, tá ligado? É isso que falta. Essa tipo, porra, caralho, não sei fazer nada. Quero fazer uma comida porque não tem empregado em casa hoje porque é domingo. A coitada tem que folgar. Mano, coloca no YouTube. Como fazer um PF? Ah, mas não, só quero comer... Não quero, arroz é muito complicado, demora. Beleza, frita uma carne e faz uma salada. Tempera uma salada. Isso aí é 15 minutos, mano. É impossível, tá ligado? Um adulto não ser capaz de fazer um bife com salada, cara. E tem gente que tá ok. E não, viver e não saber fazer isso. Eu julgo muito, se foda. Não entra na minha cabeça, mano. Nada não justifica, nada, nada. Ai, sou o Obama. Sou muito ocupado. Foda-se. Não, esse orgulho de... Não saber fazer nada. Isso, né? É um inútil, né? É, ser um inútil, exatamente. O orgulho, né? Esse. Meu Deus do céu. Aí você vai, sei lá, você vai viajar pra praia com seus amigos um dia, tem 15 animais que não sabe fazer nada. E vai fazer o quê? Vai contratar uma empregada pro final de semana na praia, cara? Bizarro. Ou vai viver de iFood? Mano, eu julgo muito. Eu acho muito bizarro. Todo e é bizarro. Pede iFood todo dia. Um amigo meu, quando eu mudei sozinho, eu vi. Ô, você gasta quanto com comida? Aí eu falei, cara, uns R$1.000. E acho muito. Que era a época que eu tava na dieta fudida e tava gastando muito com carne. Aí ele falou assim. Caralho, só eu tô gastando por semana. Aí eu falei, impossível. Aí sabe o que era? Isso aí que o João Di falou, iFood todo dia, né? Três iFood, dois, três iFood por dia. Não, Felipe, ele pedia iFood de café. Nossa. Ele abriu o iFood de manhã pra pedir coisa pra tomar café, mano. Era café, almoço e janta. Aí eu falei, filho, eu tô cozinhando, por isso que eu gasto isso. E eu ainda tô achando muito. Imagina ficar pedindo iFood todo dia, tá maluco. Ele falou que ele tava... Era a terceira semana que ele tava morando sozinho. E ele tinha gastado exatamente R$1.000 cada semana. Tá maluco. Que toda vez que ele pedia era 80, 100 conto cada parada, tá ligado? Ele tem grana também, família rica. Mas é, mano, tipo assim, a pessoa não pensa, caralho, eu tô gastando muito. Será que não compensa mais eu fazer minha própria comida, não? E aí é isso, quer ter a facilidade de chegar pronto e só jogar a embalagem fora, sabe? Nem pensa, sei lá, em comprar uma comida congelada, se for o caso. Eu acho bizarro, mano. Um adulto tem que saber. Ouvinte, se você tá puto aí porque você não sabe, sabe que você está sendo julgado. Sim, é. Tem que saber, mano, não tem como. Inclusive, às vezes a gente... Fica muito acomodado, né? Quando mora com os pais e tudo. E é um. Eu acredito que seja fase mesmo, sabe? E você vai ter que. Cara, entenda. Você criar a sua independência, de você fazer seu próprio rango, de você se zelar pelo espaço em que você mora, é algo muito importante pra sua vida. Entenda. Eu queria ter entendido um pouco disso quando eu era mais criança, sabe? É, mas você se acostuma, se acomoda, por exemplo, na minha casa sempre teve uma pessoa que fazia a faxina, que cuidava das coisas e tudo. Então você meio que não se importa em querer cuidar disso, sabe? E eu queria ter aprendido mais isso quando eu era criança, sabe? É que, então, acho que tem muito de classe social da família, criação e tudo mais. Exato. É. A gente nunca teve empregado, tá ligado? Sim. E eu, tipo assim, por isso eu sempre achei estranho o conceito de empregado. De ir alguém lá fazer as coisas de casa, tá ligado? Aí por isso que eu tentava ajudar no que eu sabia, no que eu podia, tereréu. Mas tem gente que é o que o Felipe falou, sempre teve, mano. Essa galera, esses dois aí que eu falei que eu vi no mercado, com certeza. A vida inteira foi tendo alguém pra fazer as coisas. É, imagina a situação lá na mãe. Meu pai passava o dia inteiro trabalhando, minha mãe passava o dia inteiro trabalhando e quatro crianças. E então, a casa daquele jeito quando voltava, né? E aí eu acabava... Tinha sempre que ter alguma pessoa lá, meio que cuidando das crianças, uhum, e cuidando da casa, no fim das contas, assim, sabe? E muitas vezes era minha mãe que ficava sobrecarregada, porque ela tava viajando com ela recentemente, ela tava falando muito sobre isso. Era comum. Ela chegava em casa e continuava, né? Continua trabalhando, cuidando, né? Não, não vai assistir jogo. E foi o tema da redação do Enem desse ano. Sim. O trabalho invisível, sabe? O trabalho de cuidado que as pessoas não veem. E aí, quando minha mãe fala, fica cada vez mais claro isso, sabe? Que ela trabalhava o dia inteiro. Na noite do dia anterior, ela já estava preparando o que seria o almoço do meio-dia do dia seguinte. É. É foda. E é uma coisa que você não olha. A criança, o adolescente e até só muitos tá adultos ali, né? não enxergam isso, cara, né? É loucura isso, brother. E aí você passa a reparar nessas coisas, né? Que realmente o tema foi muito pertinente da redação do Enem. E pegou muita gente de calça curta, porque quem faz Enem, normalmente é a galera de 16, 17 anos. Que pra muitos deles, cara, é um trabalho invisível. Tá nessa mesmo fase aí de não entender, né? De não enxergar isso, né? Exato. E é uma coisa, é um assunto que, por exemplo, na minha... Quando eu tinha essa idade, não se discutia, não se falava. Não era assunto que tava em roda de discussão, que acabou se tornando, né, o tema do Enem. Então, realmente é uma parada importante, cara. É, toda vez que você encontrar alguém e a gente... Adulto, a gente consegue falar sobre esses assuntos porque a gente passou por essas fases também, sabe? De ser acomodado em casa, de ser relaxado, de não se importar em querer cuidar da casa, de cozinhar mesmo, assim, sabe? E aí você, com o tempo, você vai tendo que se virar. E aí você aprende os perrengues que normalmente a mulher passou, né? Normalmente a mãe passou pra fazer, né? É isso que o Evandro falou, essa parada do... Ah, minha mãe fazia o prato do meu pai. É a história da... galera da nossa época, hoje, essa porra... Aí, ó, é isso aí, mano. E não é nem julgando se é certo ou errado. É enraizado na cultura esse comportamento, né? É, meu pai, ele não enxerga e tem o Parkinson, né? Então, entendo a dificuldade, sabe, de fazer. Mas... Pra muitas pessoas, a pessoa tá boazinha, normal, e tá esse rolê, entendeu? De ter que fazer o prato, e aí parece que a pessoa... Eu olho, eu fico pensando assim, e sim, se não fizer, hein? Será que essa pessoa... Não vai comer, né? Vai ficar lá assim, vai ficar... É bizarro, cara. Eu acho bizarro isso. E eu vejo isso jovens casais. De vez em quando eu saio com alguns pessoas sem dinheiro de família, e vai alguns conhecidos e tudo... Eu vejo, cara, o cara é jovem, mas o cara com 20 e poucos anos e não se levanta pra fazer seu prato, caralho. E ele não tira, ele termina de comer, ele não tira o prato da frente dele, mano. Ele não leva o prato pra cozinha. Mano, eu fico, as pessoas nem gostam, mas até na casa dos outros eu lavo meu próprio prato, filho. Sempre piscou, levantei, fui lá, lavei meu prato, não tem ideia. Ai, não precisava. Na cozinha. Mano, às vezes eu lavo o meu e o que tiver lá também. Sabe o que não precisava? Você me dá comida de graça, que eu sou a visita aqui na sua casa, caralho. Exato. É o mínimo, mano. Se eu for na casa de alguém e a pessoa me dar um almoço, na minha cabeça é o mínimo. Eu levantar, catar meu prato e lavar e guardar lá, tá ligado? Porque senão, esses rolês sempre é um encontro de boa galera. Sei lá, tá 8 pessoas na casa do Jurandir. Aí a gente vai lá, passa gostosas horas de interação e gargalhada. E o que fica pra ele? Pica depois e limpar a louça de 10 pessoas. Por isso que muita gente nem recebe, nem gosta de receber pessoas em casa, porque é sempre uma pica que fica mesmo, né? Então, mano, eu acho. Cara, leva o quê? 30 segundos, mano. Pra levar um prato. 30 segundos, tá ligado? O cara não é capaz de catar... Ah, mano, na moral, eu acho loucura. É. Ainda mais eu que eu sou... Tipo assim, eu como uma parada, eu já não guardo nunca nada na louça. Quando eu tava comprando as coisas da cozinha aqui, eu fiquei pensando muito se eu comprava ou não a lave-seca. Não é lave-seca, irmão. A de lavar a louça, a lava-louça, né? Sim, a lava-louça. Aí eu fiquei, porra, não vai precisar, porque nunca tem louça pra lavar, mano. A gente usa e já guarda. Tipo, não fica a louça jogada na pia. Eu ganhei uma lava-louça assim no, quando a gente casou e cara, ela tá Vocês até usam? Hoje aqui, empacotada. Mas você usa? Aí, não. Não, ela tá no pacote ainda. Tá na caixa. Na caixa. Ela é onde os gatos ficam em cima, mano. Eu pensei isso, falei, porra, é mó trambolho gigante, vai ocupar espaço de armário e eu tenho certeza que eu não vou usar. E eu falei assim, eu vou botar na lava-louça o quê? Três pratos? Exato, uma panela? Duas pessoas, eu vou lavar, né? Cara. Eu lavo no instante aqui, cara. Então, eu sempre fiz isso, tá ligado? Porque é muito desleixo, mano. Você mora no lugar. Aí você tá ok em pegar um prato com o resto de comida e deixar num canto ali, ó. Foda-se. Tipo assim, o tempo que... Ah, caralho, é muito absurdo na minha cabeça, mano. A pessoa fica lá acumulando. Tem gente que acumula a louça da semana. Teve um amigo meu que eu falei disso, ele falou, cara, a gente deixa lá a semana inteira e lava só no final de semana. Como é que pode, eu mano? Eu deixo, às vezes, um dia, dois, mas fica dois dias. Eu falei, porra, velho, que desleixo, eu não consigo. Cara, deixando dois eu dias. Sei, pra eu vou fazendo e já lavando tudo, mano, é nível também, doença, até eu também sei. Tenho esse costume, mas aí depois que eu como o prato, eu já falei, pô, eu já lavei tudo ali, vou deixar ali. E aí fica, às vezes, assim, mas... De lá, manhã, pra lavar mano. No final de semana, pô, final de semana eu não quero nem encostar, né? Tem, de final de semana, às vezes, dá uma... Fica algumas horas, é. Mas de manhã, basicamente, hoje em dia, eu tô tomando o mesmo café todo santo dia, que é ovo mexido com café com whey, danoninho e alguma fruta. Aí eu podia lavar tudo de uma vez, né? Tipo a panela que eu fiz o ovo mexido. Eu lavo antes de comer, mano. Pra hora que eu terminar de comer, eu ia lavar só o pratinho do... Tá ligado? Até nisso eu sou. Você comeu o ovo. É. Eu não consigo começar a comer sabendo que tem a panela do ovo mexido e não tá lá suja, sabe? Mas eu sei que é um pouco de doença minha já. Mas tem que saber. E a dica do YouTube do Jandir aí é a real, cara. É, gosto de tal, gosto de pão de queijo. Dá pra fazer suave um pão de queijo. Dá pra fazer suave. Evandro, entupiu a sanitária. Bota no YouTube, porra. Como dizer entupiu um sanitário? Ah, é, porra. Quero tirar a mancha de alguma coisa. Bota no YouTube. Vai vir sempre puta, uma receita, né? Com bicarbonato e vinagre. E limão. Isso. E limão. É os três. É a trinca. Quando os três não estiver junto, pode notar que vai ter um dos três. E bicarbonato. É um... Combo do milênio, né? É, e o limão do Felipe e também limão, aparece bastante. Mas é isso, cara. Tipo, é porque nunca fez. Quando vê, quando faz, fala, caralho, né? Nem é tão difícil. E pra comida, principalmente, muita gente fala, eu não sei cozinhar, porque nunca tentou, mano. Não eu é nada dizer, de outro eu mundo. Eu vou dizer que me transformou muito sair de casa, sabe? Real, assim. É bom, é bom. Porque você aprende a fazer coisas, assim, que você nunca precisou fazer, ou nunca tomou iniciativa pra fazer, e você vê, caraca, é, né? É tão tranquilo fazer, né? Que eu não fiz antes? Sim. É, mas enfim. Enfim, fechamos. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Evandro de Freitas. E esse foi mais um 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Eu nunca fui à Bahia. Eu nunca fui a Salvador. Mas um dia aqui a gente não troca calor. Não me preocupa, alguém por aqui me mostrou Caetano Veloso. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Eu tô chegando. Tira aquele pé de trás, bate aquele banzo, que eu já vou me levantar, que eu já tô me levantando, que eu já vou me levantar, que eu já tô me levantando. Eu nunca fui à Bahia, eu nunca fui a Salvador. Mas um dia aqui a gente não troca calor. Não me preocupa, alguém por aqui me mostrou Caetano Veloso. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Dançar contigo me dá Caetano. Amanhã cedo a gente pode esquecer. Dançar contigo me dá Caetano. Amanhã cedo a gente pode esquecer. Eu nunca fui à Bahia. Eu nunca fui a Salvador. Mas um dia aqui a gente não troca calor. Não me preocupa,